Nghe tôi thấy công viên này ông nghe nhiều. Desenhe uma baleia num papel. Faça F57 na palma da mão. Com uma faca, faça F40 na outra mão. Você está controlado. Pode dizer não. Faça cortes em seu braço. Desenhe uma baleia azul com faca no seu braço. Veja filmes de terror. 4h20 da manhã. Ouça músicas deprimentes como essa. Suba num prédio bem alto. Suba num guindaste, ou pelo menos tente. Judie de seu corpo, ou pelo menos tente. Se possível, fique doente. Pendure suas pernas num prédio alto. Se você desistir, você e sua família serão assassinados. Converse com outra baleia e leia. Seu dia de morrer já está marcado. Ouça músicas tristes e filmes e fique acordado. Depois de 50 dias, tire sua vida. O jogo está acabado. Eu sou uma baleia azul. Um jogo do hemisfério norte que chegou no hemisfério sul. Eu sou uma baleia azul. Um jogo que começou no leste da Europa e ultrapassou o velho oeste da América. Eu sou uma baleia azul. Um jogo do hemisfério norte que chegou no hemisfério sul. Eu sou uma baleia azul. Um jogo que começou no leste da Europa e ultrapassou o velho oeste da América e chegou na América do Sul. E chegou na América do Sul. Eu sou uma baleia azul. Eu sou uma baleia azul.